A Voz Popular, um programa de Luiz Antônio Giron. A história da música popular brasileira contada por seus intérpretes. A Voz Popular, domingo às 11 da manhã, com reapresentação na quinta-feira, às 6 da tarde, aqui na Cultura M. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. A Cultura M apresenta Musicalidade. 9:02 em São Paulo. Boa noite. Terça-feira, 12 de setembro de 2006. Começando pela Cultura M de São Paulo, o programa Musicalidade. Vamos abrir o programa com o Bom Malandro, Moreira da Silva, Kid Moringueira, Acertei no Milhar. E Telvina! O que é, Moringueira? Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Você detou da roupa velha aos pobres, e a mobília podemos quebrar. Isso é pra já, vamos quebrar. Batumba, tumba, tumba. Pode quebrar, minha filha? Ela pegou o guarda-roupa e arrebentou do outro lado. Pá! Eu digo, quebra mesmo que o papai tá com tudo. Quer ver a nota de mil? É mato aqui, quer ver? Quer dizer, não vou tirar, porque eu sabia de outras coisas, os camarões boiavam na superfície da sopa, não é, minha velha? E Telvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar no Palace Hotel. Eu vou comprar um nome, não sei onde, de marquês, morengueira de Visconde, e um professor de francês, mon amour. Eu vou trocar seu nome pra madame Pompadour. Até que enfim, agora sou feliz, vou passear a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, ó, que inferno, eu vou pô-los num colégio interno. E telefone pra mané do armazém, porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, que a vila me chamou, está na hora do batente. Mas de repente, que a vila me chamou e disse, acorda, Vargulino, foi um sonho, minha gente. Telvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar no Palace Hotel. Eu vou comprar um nome, não sei onde, de marquês, morengueira de Visconde, e o professor de francês, bon amour. Eu vou trocar seu nome pra madame Pompadour. Até que enfim, agora sou feliz. Vou passear a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, ó, que inferno, eu vou pô-los num colégio interno. E telefone pra mané do armazém, porque eu não quero ficar vendendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, que a vila me chamou, está na hora do batente. Mas de repente, que a vila me chamou e disse, acorda, Vargulino, mete os peitos pelos fundos que na frente tem gente. Foi um sonho, minha gente. Samba garoto, garoto travesso que vira a casa do avesso. Samba manhoso, samba tinhoso, que sai do fininho, vem pianinho e segue gingado, vem sincopado, fica de asa, mandando brasa. Samba que vai, não vai, samba que faz, que vem, não vem, samba de pobre, de gente bem. Samba que traz o seu recado, samba que não é fabricado, samba que é só babado. Samba que traz o seu recado, samba que não é fabricado, samba que é só babado. Vai! Samba maroto, samba garoto, garoto travesso que vira a casa do avesso. Samba manhoso, samba tinhoso, que sai do fininho, bem pianinho e segue gingado, bem sincopado, fica de asa, só mandando brasa. Samba que faz, que vai, não vai, samba que faz, que vem, não vem, samba de pobre, de gente bem. Samba que traz o seu recado, samba que não é fabricado, samba que é só babado. Samba que traz o seu recado, samba que não é fabricado, samba que é só babado. Abrindo musicalidade, nós ouvimos a Dona Irã Barbosa dele, Trem das Onze, Miltinho de Luiz Reis, Samba Maroto e Moreira da Silva de Wilson Batista e Geraldo Pereira, Acertei no Milhar. Agora em São Paulo, 9 horas e 10 minutos, vamos ouvir Silvia Teles. Não imaginas, amor, a emoção que senti. Naquele instante feliz em que te conheci, Cupido, uma flecha certeira atirou, e bem no meu coração acertou. Se passou. Quando esse teu lindo olhar com o meu se cruzou, hoje para mim alegria, tu és minha e tu és meu, somos felizes. Que eu estou tão diferente. ensina. Musicalidade pela Cultura M, nós ouvimos Amélia Rabelo, de Custódio de Mesquita e Sadi Cabral, Velho Realejo. Antes, Carmen Costa, de Mirabô e Jorge Gonçalves, Quase, e ainda Silva Teles, de Altamiro Carrilho, Tu e Eu. Agora em São Paulo, 9:19. Você está ouvindo pela Cultura M, Musicalidade. Você não sabe amar, meu bem, não sabe o que é o amor. Nunca sofreu, nunca viveu, querer saber mais que eu. O nosso amor parou aqui e foi melhor assim. Eu esperava você também, que fosse esse seu fim. O nosso amor não teve, querida, as coisas boas da vida. Foi bem melhor você e bem melhor pra mim. O nosso amor parou aqui e foi melhor assim. Eu esperava, você também, que fosse esse seu fim. Nosso amor não teve querida, as coisas boas da vida. Foi bem melhor pra você e bem melhor pra mim. O nosso amor parou aqui e foi melhor assim. Eu esperava você também, que fosse esse seu fim. O tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé. E o vento forte quebra as telhas e traças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta, pode não ser esse calor o que faz mal, pode não ser essa gravata o que sufoca, ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro. Vê como asfalto é teu jardim, se você crer que há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens pro seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os muros, e ensinem sonho ao que não pode amar sem dor. E o passado abra os presentes pro futuro, que não dormiu e preparou. O amanhecer, amanheceu, amanhecer. O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer, o amanhecer. as crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e desatadas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem medo. Cegos e Molhados, de Vinícius de Moraes e Gerson Conrad, Rosa de Hiroshima. Taiguara dele, Que as Crianças Cantem Livres. E Dick Farney, de Dorival Caymmi, Carlos Guinle e Hugo Lima, Você Não Sabe Amar. Agora em São Paulo, 9h27. Opa, Volta Serra, Governador. Serra, pra isso eu tiro sim, São Paulo vai melhor, vai bem se for assim. Serra, Governador. Coligação Compromisso com São Paulo. PSDB, PFL, PPS, PTB. Quem compara? Vota Serra, Governador. Serra, pra isso eu digo sim. São Paulo vai melhor. Vai bem se for assim. Serra, Governador. Coligação Compromisso com São Paulo. PSDB, PFL, PPS, PTB. Brasil AM. Música e informação sobre fatos, personagens e discos da música popular brasileira. Brasil AM. Domingo em dois horários. Às 9h e às 18h, aqui na Rádio Cultura. Eleições 2006. Mais de 5.800 municípios. Cerca de 400 mil urnas eletrônicas. 360 mil sessões eleitorais. Mais de 1,5 milhão de mesários. Uma oportunidade para você fazer valer o seu voto. Dia 1º de outubro, você decide quem contrata. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Justiça Eleitoral. Coligação Melhor para São Paulo. O programa de Serra disse que ele acabou com as escolas de lata de São Paulo. Seu vice Kassab mostrou que não é assim. Que coisa, Serra. Desmentido pelo próprio vice. Na lata. Você acha que José Serra merece seu voto? Coligação Melhor para São Paulo. Fala, Lula. O Mercadante é um dos homens mais preparados deste país. Não tenho dúvida que ele vai ser um grande governador de São Paulo. Principalmente porque vai dar à população mais humilde a atenção que ela não teve até agora. Musicalidade pela Cultura M. Baixada chegou, deixa o meu povo passar. Meu povo pede licença pra na batucar e vai catar. Vem vadiar no meu cordão, cai na folia, meu amor. Chegou, deixa o meu povo passar. chego. Deixa o meu povo passar. Meu povo pede licença pra na madrugada desacatar. Vem vadiar no meu cordão. Cai na folia, meu amor. Vem esquecer tua tristeza, mentindo a natureza, sorrindo a tua dor. Minha meu nome foi pra lista na mesma hora dos que iam ser mandado embora. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar. Nós ouvimos a Laide Costa de João do Vale e Luiz Vieira, a voz do povo, Clara Nunes de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares, juízo final, e Célia de Assis Valente, minha embaixada chegou. Agora em São Paulo, 9 horas e 38 minutos, dando sequência ao programa Musicalidade, vamos ouvir Edu Lobo. Aí. Pra Candeias, ainda hoje, meu amor, eu vou voltar da terra nova. Nem saudade vou levando, pelo contrário, pouca história pra contar. Quero ver a lua vindo por detrás da samambaia, rede de palha se abrindo em cada palmo de praia. Quero ver a lua branca clareando como um dia, e nos teus olhos de espanto tudo quanto eu mais queria. Ainda hoje vou embora pra Candeias. Ainda hoje, meu amor, eu vou voltar da terra nova. Nem saudade vou levar. Contrário, pouca história pra contar. E nas sombras lá de longe, lá onde o céu principia, quero ver mestre proeiro do reino e na valentia. Procissão de velas brancas no sentido da Bahia. Procissão de velas brancas no sentido da Bahia. Da Bahia. Da Bahia. Ainda hoje. Da Bahia. Você viu só que amor nunca cheia de coisa assim. Passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse maluco olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Desde então falo só de igual céu, mas você vem. Vai ver, tem que ser, já tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Desde então falo só de você, mas você vem, vem, vem, vem, vem. Já temos um passado, meu amor. Um violão guardado, aquela flor e outras muitas mais. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. E o mundo dissonante que nós dois tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos. A felicidade, a felicidade, a felicidade. Eu, você, depois, quarta-feira de cinzas no país, e as notas dissonantes se integraram ao som dos imbecis. Sim, você, nós dois já temos um passado, meu amor. A bossa, a fossa, a nossa grande dor, como dois quadrões. Louco, louco, povo. Louco, louco, povo. Louco, louco, povo. Louco, louco, povo. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. E eu fico comovido de lembrar o tempo e o som. Ah, como era bom, mas chega de saudade da realidade. É que aprendemos com João pra sempre ser desafinado, ser desafinado. Ser desafinado, ser. Chega de saudade, chega de saudade. Chega de saudade, chega de saudade. Chega de saudade. Chega de saudade. Nós ouvimos Caetano Veloso, composição dele, Saudosismo, Os Cariocas, de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, Samba de Verão, e Edu Lobo, composição do próprio Edu Lobo, Candeias. Agora em São Paulo, 9h46. E tudo que é seu, seu amor, seus trapinhos, junte tudo que é seu e saia do meu caminho. Nada tenho de meu, mas prefiro viver sozinha. Nosso amor já morreu e a saudade, se existe, é minha. Fiz até um projeto no futuro, um dia o nosso mesmo teto, mais uma vida abrigaria. Fracassei novamente, pois sonhei, mas sonhei em vão. E você, francamente, decididamente, não tem coração. Até um projeto no futuro, um dia o nosso mesmo teto, mais uma vida abrigaria. Fracassei novamente, pois sonhei. Francamente, decididamente, não tem coração. Tire o seu sorriso do caminho, eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. O sol não pode viver perto da lua. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfilo. No corpo é atleta, no crânio é menino, que além do ABC nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado, na pinta de conde se esconde um coitado, um pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio, procura esquecer um barraco do Estácio, lugar de origem que há pouco deixou. Mocinho bonito, que é falso malandro de Copacabana, o mais que consegue é vintão por semana, que a mana do peito jamais lhe negou.